Policiais militares realizaram a detenção de um menor de 16 anos nas proximidades da cadeia pública Laudemir Neves, mais uma vez tentando arremessar entorpecentes para o interior da cadeia. A ocorrência registrada por volta das 16 horas de quinta-feira seria só mais uma apreensão, não fosse um item encontrado no interior da bolsa onde estavam os tabletes de maconha, que pesaram aproximadamente 890 gramas da droga. 3 isqueiros, 2 cartas e uma calcinha, é isso mesmo, uma calcinha feminina usada. A curiosidade reside no fato de a encomenda estar destinada à ala masculina da unidade prisional. O adolescente detido e os objetos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Especial do Adolescente, onde o apreendido disse ter sido abordado por um homem desconhecido em via pública que lhe ofereceu R$200 para que ele arremessasse a droga e os demais itens para o interior da cadeia. O policial que realizou a apreensão conversou com nossa equipe. A equipe se encontrava na cadeia pública para fazer uma escolta. Quando um soldado da PM solicitou a equipe para fazer uma abordagem a um suspeito próximo aí às dependências da cadeia pública. A equipe se dirigiu com a viatura do outro lado da via, quando a equipe correu atrás desse mesmo menor e conseguiu fazer a apreensão dele junto com o kit aí, cadeia aí. O que foi encontrado nessa bolsa aí? Positivo. Na bolsa e dentro da bolsa foi encontrado 2 cartas aí, 895 gramas de maconha e uma calcinha. Essa calcinha aí que está despertando a curiosidade, né? Qual a finalidade, para quem se destinava? Até agora ninguém conseguiu explicação. Isso aí só poderia dizer quem que ia receber essa mercadoria lá dentro da cadeia, né? E o mistério continua. Aceitamos sugestões para saber que linha de investigação tomamos para descobrir a origem, o destino e a utilização de tal peça. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.